Mari, joelho do cavalo, né, na cabecinha, né, na barriguinha, foi descendo, vai, vai, eita! Central do Axé. Me seduzir devagar. Ai, que barriguinha. mais uma pra tocar no paredão para você. Olha a menina assanhada, chove! Que tá querendo me amar e tá querendo é me seduzindo devagar. Ai, que barriga, que é, que empina, vai se movimentar, e vai se movimentar. Pra baixo, pra cima, quero ver tocar. Empina, vai se movimentar, e não vai se movimentar. Empina, empina, empina, vai. Empina, vai se movimentar, empina, que pra baixo, pra cima, quero ver tocar. Empina, vai se movimentar. Atenção, mulheres loucas daqui! Louca! Piroquinha, pedal empinadinha, pedal encaixadinha, e você tá louquinha. Que é isso, novinha? Pedal empinadinha, pedal encaixadinha, e você tá louca, tá louca, tá? Louca! Piroquinha, pedal empinadinha, pedal encaixadinha, e você tá louquinha. Que é isso, novinha? Dá uma encaixadinha. Chora de hora. Vai, vai, vai quebrando. Vai, vai. Isso. O original chegou, bebê. 100% Central do Axé. Escapar não consegui, nas

Seja feliz que eu me atreva ser peixinho fora do mar. Nadando contra a correnteza, me salvei, aprendi a nadar. Seja feliz que eu me atreva ser peixinho fora do mar. Nadando contra a correnteza, me salvei, aprendi a nadar. Atreva ser peixinho fora do mar, nadando contra a correnteza, me salvei, aprendi a nadar. Surpresa feliz que eu me atreva ser peixinho fora do mar, nadando contra a correnteza, me salvei, aprendi a nadar. Para sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. Esse é o som do povo, brada. Dois, eu vou contar da qual foi. Três, quatro, eu tava com 10 mulheres no quarto. 5, 6, eu vou contar pra vocês. 6, 7, 7, 8, não entendeu não, vou falar de novo. 9, 9, 10, eu tava foi com 10. Eu vou botar devagar, eu vou botar devagar. Vou botar devagar, e vou botar devagar. Vou botar devagar, vou botar devagar. Joga na sua água, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar. Vou botar devagar, vou botar devagar, vou botar devagar. Vai ser tão bom, vai ser demais, vai ficar louca, cê vai gostar. Vai ser tão bom, vai ser demais, se tira a roupa. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vou botar devagar, e vou botar devagar. Eu vou botar devagar, eu vou botar devagar. Eu disse vou botar devagar, e vou botar devagar. Prepara, prepara. Devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar. Um, dois, eu vou contar da qual foi. Três, quatro, eu tava com 10 mulheres no quarto. Cinco, seis, eu vou falar pra vocês. Seis, sete, oito, não entendeu não, vou falar de novo. Nove, nove, dez, eu tava foi com 10. Eu vou botar devagar, eu vou botar devagar. Eu vou botar devagar, se vou botar devagar. Vou botar devagar, vou botar devagar. Vou botar devagar. Devagar, eu vou botar devagar, eu vou botar devagar, vou botar devagar, e vou botar devagar, vou botar devagar, e vou botar devagar. Olha o que vai, vai, vai, vai. Eu devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar. Oi. Esse é o som do povo, cobra. Vou botar devagar. Vai. Suor, suor e swing. Central do Axé. Dona de mim, não faz assim. Vai me matar qualquer dia. Te ver malhar é de parar. Gata da academia.